samba é a graça da gente que leva a cadência na veia, veia. O grande barato que só se aprende na escola da vida, vida. Ouvindo o Martinho da Vila Cartola, assim me criei. O samba, batuque na mesa, sandália arrastando poeira no ar. Mulher de rodar a baiana se alguém atravessa o compasso. Mas sei dar um passo pra trás quando erro, também admito. Falar e ouvir, saber, dar e pedir, também aprendi no samba. Se o clima tá quente, não quebra a corrente, não deixo parar. Pra balançar, a swingueira bateu forte no meu peito. Sem perguntar, a batucada veio e me pegou de jeito. Pra confirmar, presenteada pelo céu, eu vou sorrir. Abençoada por cantar, estou aqui. No samba e eu formamos um casal perfeito. A swingueira bateu forte no meu peito. Sem perguntar, a batucada veio e me pegou de jeito. Pra confirmar, presenteada pelo céu, eu vou sorrir. Abençoada por cantar, estou aqui. No samba e eu formamos um casal perfeito. O samba é a graça da gente que leva a cadência na veia, veia. Só se aprende na escola da vida, vida. Ouvindo o Martinho da Vila Cartola, assim me criei. No samba, batuque na mesa, sandália arrastando poeira no ar. Mulher de rodar a baiana, se alguém atravessa o compasso. Mas sei dar um passo pra trás quando erro, também admito. Falar e ouvir, saber, dar e pedir, também aprendi. No samba, se o clima tá quente, não quebra a corrente, não deixa parar, não. Pra balançar, a swingueira bateu forte no meu peito. Sem perguntar, a batucada veio e me pegou de jeito. Pra confirmar, presenteada pelo céu, eu vou sorrir. Abençoada por cantar, estou aqui. O samba e eu formamos um casal perfeito. Pra balançar, a swingueira bateu forte no meu peito. Abençoada por cantar, estou aqui. No samba e eu formamos um casal perfeito. Pra balançar, a swingueira bateu forte no meu peito. Sem perguntar, a batucada veio e me pegou de jeito. Pra confirmar, presenteada pelo céu, eu vou sorrir. Abençoada por